233 da Harpa Cristã, A Ceia do Senhor. 233 da Harpa. Ó Jesus Cristo, aqui estamos, unidos todos em lugar. Pra tua morte nós relembramos, que tu quiseste pra nos provar. Pra tua morte nós relembramos, que tu quiseste pra nos provar. Alegra-nos, ó Jesus amado, enchendo-nos do Consolador. Ó grande graça tu nos tem dado, pois somos salvos por teu amor. Ó grande graça tu nos tem dado, pois somos salvos por teu amor. Que nós sejamos abençoados, também o pão e o vinho aqui. O teu poder sejam consagrados, pra nos alimentarmos de ti. O teu poder sejam consagrados, pra nos alimentarmos de ti. E quando todos nós reunimos, um dia lá no teu lar no céu, nós alegramos.